Boa noite ao Sam, Tango Mike Bravo. Prossiga para o sol do Tango. Tango Mike Bravo se encontra no pátio 3, senhor. Por sua autorização de reboque para o pátio 1, no posição meia dúzia. Tango Mike Bravo. Autorizado pushback reboque, informe e para ingresso no pátio principal. Ciência, informaremos. Tango Mike Bravo. Até o papai no solo 43, ao virar direito, solo 21, decimal 9. Solo, boa noite, o papão meu, e até o papá. Até o papá, tá aqui, se a Alfa Juliette, parte 3. Frequência 13365, a Delta 35, vai chamar o Eco. Zero, chame Recife em 12545, boa noite. 12545, boa noite. 126, boa noite. Vamos 36, desce na maré, 2010, ajuste 1014. 2010, ajuste 018. 014. 014, azul, 9136, gráfico. Fire.